Essa é para os manos daqui. Muito amor e saúde. Fé em Deus, esperança. Essa é para os manos de lá. Estão com Deus. Bom lugar. Com certeza. A hora é essa, nego. Demorou. Viva. Astros convidados. Sol, o futebol e doce pra molecada. Muito respeito pra trutas e quebradas. Jardim Vaz de Lima, Três Estrelas, Imbé, Paranapanema, Parque, Jardim Lídia, Bela Vista. E aí, No, Dão, Silvão, Luiz, Jacaré, Edson, Jura, Ivan, Kiko, Rodrigo, família Pessoa, maior respeito. Família Jesus, família Andrade, Joãozinho, Rogério, Rodney, Kiko, Ed, Silvio Lessi, Brilha no Céu, Cássio, Vola, Perninha, Jarrão, Celso Ataíde, e aí, bandido. Chácara, Casa Verde, São Bento, Independência, Grajaú, Vila São José, Morro São Bento de Santos, e aí, toda a rapa. Juninho, Dinho, Rafa, Mala, Vitor, Alberto, Marquinho, Davi, Meire. Essas são as pessoas que trincou na horas difíceis, certo? Valdir, Sandra, Bebê e Fátima, time Trambicagem, Diego, Pachá, Larroy, William, Cora, Paulinho, Bicudo, Tico e Catraca, Fernando, Lobão, Paulinho, Matheus, só os fortes sobrevivem. Tia Vilma, tia Maria e tio Celso. Não sei de nada. No salve eu amo quem me ama. Desprezo o Zé Povinho e amo a minha quebrada. Obrigado, Deus, por eu poder caminhar de cabeça erguida. Aí Jaçanã, Serra Pelada, Jardim Hebrão de Fé, Firmeza Valsinho. E aí 9 de julho, é nóis. Wellington, Pulguento, tá valendo. Calibre do Gueto, Raciocínio das Ruas, Relatos da Invasão, na caminhada certa. Serrano, Resistente, Firmão. Ei, Valdizá, sem palavras, hein? Jairão, tá no coração, irmãozão. Garotos de periferia, sacode a rede que vocês são amanhã, certo? Vila Mazen, forte abraço, Jó. Marcelo Boy, Jardim Tremembé te espera. Cachoeira, ei, Deda, muita fé, hein? Voz Ativa, Pasto, Nova Galvão, Resgate Negro. Jova, Última Chance, Vila Zilda Piquiri, Richa, Nino, Madá, daquele jeito. Fontales, Lakers, Zé Hamilton, Luiz Barba, Vila Sapo, valeu. Claudinei, Sidney, Mário, Jardim Peri, Franco da Rocha, Anderson de Itu, Jackson, Esqueleto de Porto Alegre, muita treta. Cristiano, Santista, Bairro do Limão, Dona Dora e seu Orídios, cuidando da molecada. Itaquera, Cidade Tiradentes, São Miguel, São Mateus, Mauá, Santo André, e aí Edson? Canão, Zona Sul, e aí Zona Sul, Zona Oeste, Firmão, Cumbi, Carujá, Cocaia, Natanael Movimento de Rua, Milton Costa Norte, Edmilson, Albertão de Guarulhos, Sidão de São Miguel, 509E, e todos aqueles que fortalecem o hip hop, e aí, firmezão, é nóis. Alô, alô, um, dois, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Aê, Diadema, Gildão, Alexandre, toda a rapa do Clube do Rap, valeu mesmo, hein? Alô, alô, Zona Leste, Itaquera, Codorna, X, 13, Duda, Eltão, Fabinho, Tupac da Coab. Pô, esqueci dos demais, mas aí, desculpa aí, tá no coração, hein? E aí, Tucuruvi, Zona Norte, Jó, Adi, Baiano, Dodô, Miliano, hein? Claudinei, Sidney, Zé, Cebola, Panão. E aí, Fubá, achou que eu não ia lembrar, truta? Cê tá ligado, né? E aí, Lausanne? Saudades dos que se foram e dos que ficaram. Muito respeito, hein? A toda a Zona Oeste, pá! Pá! Pá! Pá! Alô, alô, Nani, firmeza total. Zona Sul, sem palavra. Muito obrigado pelo respeito, hein? Mas aí, bola em Antão? Firmão. Alô, alô, Coyote, Décio, Jefferson, Ébano, Núbio, James, Rappinhood, Johnny MC, Kamal, Max B.O., JL, Paulo Brau, Meire, Michele, Levi, Fátima, Tatiane, Cebola, Sabotagem, Sombra, viva aí! A Jesus Cristo que não me abandona, Vila Fundão, Caio, Japonês, Corró, Binho, Keu, Canito, Du, Ronaldo, Wagner, Chibimba, Cacá Palmeirense, Gatrula, Paraibinha, Jardel, FF, Davi, Sossa, Fubá, Valtinho, Vandão, Paulo Magrão, Rua Gliço em Peso, Cebola, Gordo, aí Rapa, aí Negredo, Natal, Nelsinho, Lecão, toda a rapa da Sabinha, Charles, Richard, Neno, Gordinho, a lã e os irmãos cara de pau. Toda a rapa que cola na barraca do Saldanha, a rapa do Rosana, Valquíria, paz para o Jardim Irene, Rosas, Macedônia, Maria Sampaio. Aí primo Edson, Cezinha, Ratinho, a rapa do Engenho, Geivá, Aurélio, Sora, Cone, Firmão Coab, Pai, Pac Fernanda, Comercial, Benê, Jota, Araponga, William, Firmão Pirajussara, Família Santa Rita, Di, Ivan, Celé, Alex, Boi, Jó, Márcio, Marcílio, Mimi, GG, Daniel, Miltinho, Paulinho, aí Santo Eduardo, Firmão Tuá, Firmão Ricardo, Nihon, Esteja em Paz, Campinho, Beira Rio, Vietnã, Rua Alba, Souza Dantas, aí Jardim Evana, Santa Efigênia, IP, Novo Oriente, Regina, Jardim Ingá, Maria Virgínia, Morro da Puma, Favela da Coca-Cola, Morro Dunga, Morro da Macumba, São Vitor, Pedreira, Eterna Morada, Jardim Santa Terezinha, Jardim Apurá, lugar lindo, hein? Família Camorra, Charuto, Dinho, Lê, Família Sem Querer, Família da Joaniza, Testa, Fábio Gordo, Sete Vida, aí Josias, aí Scubidu, Serginho, Firmão Edinho, Zé Roberto, Tico, Roque, Marquinho, Neto, Leci, Gui Neto, Deus abençoe a todos, obrigado pela companhia. Estamos encerrando nossas transmissões. Lembrando que a dama mais glamourosa da noite é a própria noite.